Salvador, bom dia, Gol 1161, SINC da Foxtrot, portão 07, autorização Guarulhos. 1161, aguarde 30 segundos, eu copio. Aguarde. Salvador, Argentina, 1911. Another 1-1 to push back. No, I would like to apologize. I am. We had a 15 minutes more. A what? We need 15 minutes more because we have some problems with the low heat and everything. Say 15 minutes more in the position. Roger, you are going to maintain position, is that correct? Exactly. Alright. Thank you. Just for informing you, the flight plan is going to be cancelled in 90 minutes. 909 or 190? 090. Thank you. 1940, Alpha, Juliette, Portão 1. Solo 04. 9140, sala 04. Agora 1161, cópia. Copia 1161. 1161, autorizado. Guarulhos, 360. Apenas 110. Curva direita. Sanfo 1, transição. Motiva. Transponder, 5465. Controle, 1119, decimal 8. Afirma a saída, por favor. Sanvo 1, transição Motiva. Está autorizado o nível 360, via pêndulo 10, decola curva direita, Sanvo 1, Motiva. O transponder 5465, controle 198, Gol 1161. Gol 1161, correto, é pronto. Reportará. Delta World, Argentina 19911, position 11, ready to push and start up. Clear, push and start, contact for taxi. Oliver for taxi, Argentina 19811. Argentina 19911, ready to taxi. Argentina 19911, clear taxi from 1 India, holding point 21010, contact you ready, QNH 1012. And the first apron, India, and Charlie for runway 11, for Argentina 19911. Salvador, do you copy? Go ahead. Virginia 1911, taxi via Apron, India, and taxiway Charlie, on runway 10 and holding point 11. Could you please repeat the frequency? Maintain this frequency. Maintaining 118.6, Virginia 1911. São Paulo, 360, altura 10, curva direita, Sanfo 1, transição Motiva, transponder 5470, controle 119, sinal 8. 360, autorizando o convoio, 360, escola Sanfo 1, transição Motiva, 5470, 198. Correto, pronto. Oregon 1161, puxa bem estacionamento. Por 1161, pode passagem da Argentina, autorizado chame táxi. Pós da Argentina, está autorizado, repasse o táxi 1161. Please confirm, taxiway India for Argentina 19011. Affirmative. Thank you. Approaching the holding point for runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, clear line up, take off, running 10. Wind variable 2 knots. Get to line up and take off, Argentina 1911, runway 10. Para o táxi do voo 1161, 4 horas e 20, alterno Galeão, POB 178. Táxi via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, quem negar, 10, 1, 2. Pátio Índia, 10012, reporta pronto na 10, voo 1168. Argentina 1911, crossing 1500 up to flight level 380. Request right turn due to weather. Argentina 1911, where is the contact on the path? Request flight level 380, it's clear deviation. Roger, back to flight level 380 and approach the VV. Por 161, alero decolar, pista 10, vento variável 2 nós. A linha e decola da 10, voo 1161. Salvador de Marco, Argentina 19911, west. Yes. Any chance to fly direct top to intersection? Bye. Decolou 27208, corrigindo, 1198. 198, boa. Sim, direct of the Argentina 1911. Trolli, boa noite, o Gol 1161. Gol 1161, contratado na decolagem da via de São João para a Liga 360. A restrição 360, já está curvando a direita, livrar a formação, ok? Sim. 1161, confirme a pro. Agora está curvando o pro de Tambo, o 1161. Descente. A gente é 1911, contact chance de centro. 128.35, is unable 125.1. Gol 1161, chame Recife, frequências 122.35, alterna 125.1. 191-141, confirme. Golf 141, Porto Seguro 360, perdão 44, curva direita, na Sanvo 1, no transição Dóquilo, transponder 5507. O 941 no nível 340 e a saída São com 1 no direto. É São com 1 no Leda direto, corrige. Transponde 5507. Confirmou São com 1 no Leda? São 1 no Leda então agora? Afirmo. Gente. Adoro Chané 6075. Chané? Prossiga. Confirma, Chané. 6075. Aguarde um minuto, cópia. Tem uma pequena interferência de fundo aí, normal, nessa frequência? Afirmo. 9 saída seria São Ruuno. Guarda pronto, cópia? Positivo. São Paulo, 360, perto 110, curva direita, São Voluno, transição, Motiva, transponder 5513. São Paulo, Congonha 360, na São Voluno, transição, Motiva, 5513. Transquest, em pronto. Camará. Autorizado, chame táxi. Guarulhos 340, Perdulu 10, curva direita, Sango 1, transição, Motiva, transponder 5506. Gente, até 3399, Guarulhos aprovado, 340, Perdulu 10, decola da pista 10, curva à direita, Sango 1, transição, Motiva, 5506, pode transponder até 3399. Correto, time pronto. Quatro. deck um pouquinho mais atrás. Salvador, o Dan 3399, posição 04, solicita um feedback acionamento. 3399, número 2 no setor. Gente, aguarda. Pegou 9141, feedback acionamento no 01. A 0141, número 3. 141 na bordo com 5, 4 horas. 3601 em frente, parte principal, Taxi Índia, ponto 0 da 10, chame pronto, quem negar 1012. 1012. Comandação 112, está 3601. Autorizado. 3399 após a passagem do mesmo, chame táxi. Gente, autorizado após a passagem da aeronave, se chama táxi da 3399. Fala Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Turbo da Mirá. Golf, Golf Charlie? Golf Tambucá. Da onde pra onde? Posição 03, bate 1. Para? 03, bate 1. Tá no pátio 3 agora? Afirmativo, tô no pátio 3. Inicie e chama pra ingresso, pátio principal. Afirmativo, chame. Zero. 3601, linha de decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 079. Aí decolou no zero, 3601. Olha, o Golfo está no Itália, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Gente, mantém a posição. Ok, não aguarda. Decolou 58, controle Salvador, 119, decimal 8. Charger, está 3601. 399, para o táxi 172 a bordo, 4 horas e 10, confie. C3399, táxi autorizado em frente, parte principal, táxi para Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, que negar 10, 12. 12, ingressa via Índia e chama pronto o ponto de espera da 10, está 3601. Pushback. Tango Charlie ingresso, posso portar um 3 agilizando? Matheus, iniciando, agilizando um ponto de medo por cima. Após o reporte da companhia do Marcelo 3, pode iniciar, 9141. Afirmo, 9141. Boa, 229, São Paulo, minuto cópia. C99 decolou 02208, corrigindo 119 decimal 8. Matheus 399, contato radar e decolagem. Os aviões estão voando para o 3401.